é problema, bota na minha conta. O som bate pesado, as mina desce até o chão. Isso é que importa, cash no bolso, irmão. Não acredito nisso não, bota a cabeça no lugar. Que teus mano vão falar, cadê a responsa, rapaz? Lutou, chorou aqui, jurou nunca desistir. Teologias de uma vida, o rap é tudo pra mim. Que rap o que diz meu, corro pra adiantar meu lado. Já tô até cansado desse bando de ingrato. Eu quero as patricinhas, ser o rei dos playboy. Andar de carro zero, tua inveja em mim não dói. Só pode tá maluco, irmão, não acredita na união. Já esqueceu do teu passado, não lembrar que veio de baixo. A luta do teu povo já não te faz sorrir. Amizades verdadeiras que o rap deu pra ti. Não paga de arrogante não, acho que tudo é dinheiro então. Lembra da tua guerreira, tua família, tua herdeira. O tempo aqui ensina que tem que fazer por merecer. Luto pelo justo, assim eu sigo até morrer. Justiça no Brasil, rapaz, tu tá maluco. O povo aqui se mata, tudo ignorante, burro. Eu vou é fazer um som pras mina mexer. Ou no meu camarote, aqui é só Xandão. Dinheiro no meu bolso, as mina na minha cama. Isso aqui importa, o rap que fique na lama. Eu quero mais é que vocês fiquem pobre até morrer. Enquanto isso eu fico aqui rindo de vocês. As vozes da minha mente me chamam sem parar. Convidam pros caminhos que eu posso trilhar. Na luta entre o bem e o mal, quem será o ganhador no final? Ainda não sei, mas de dinheiro é bom. Mesmo assim não tá à venda meu dom. Consciência é meu pé no chão. Isso mostra que a minha missão hoje eu já sei. Vagabundo, olha o respeito aqui. Ninguém é criança não, nunca viu atitude, luta e redenção. Tá pensando que é assim, tem que passar por cima de mim. E olha que não é fácil, ainda tem muitos por vir. Então o que venha, bota o fogo na lenha. Eu quero dólar, ouro, euro e nem venha. Dizem que você quer ficar falido pra sempre. Eu quero muito luxo, sei que você me entende. Dinheiro eu também quero sim, e todos querem. Mas minha alma eu não vendo a ti, eu não me rendo. Porque eu sei que tudo aquilo que eu conquistei vem do meu suor, eu nunca enganei ninguém. Eu não enganei, simplesmente comprei. Assim como político é só investir bem. Camarote lotado, as mina do lado. Zé Povinho igual você sempre fica bolado. As vozes da minha mente me chamam sem parar. Convidam pros caminhos que eu posso trilhar. Na luta entre o bem e o mal, quem será o ganhador no final? Ainda não sei, eu admito que dinheiro é bom. Meu dom, consciência é meu pé no chão. Isso mostra que a minha missão hoje eu já sei.